funk que eu vou cantar. É do busão voador 485, sempre lotado. Ele é o terror. Mostra o aperto pra essa rapaziada, DJ. Estudante Zona Sul que se dirige pro fundão. Se não tem CNH, isso é a única opção. Busão da Breda Rio, branco, vermelho e azul. Não tem ar condicionado, só o cheiro do futum. Como se não bastasse, passa pelo Catumbi e volta pro CT pra um pouco mais entupir. Na linha vermelha desenvolve mais de 100 e nas curvas fechadas nunca perde pra ninguém. Na hora de ir pra casa, na espera que o Gal venha, passam 10, 4, 8, 5, mas todos indo pra Penha. Sobe, sobe nesse, não tenha receio, não adianta esperar, porque todos vão vir cheio. Vai! O busão quando vem virando na esquina lotada é o terror. Tem estudante saindo pela janela e pendurado no motor. 485 coração de mãe, sempre dá pra entrar mais um. ST Reitoria, letra ST CCS, do percurso do busão. Dentro dele ninguém fica relaxado. Se demole, sai voando e cai bem no meio dos carros. Tem os pulos de rotina que acabam com você. Dois no viaduto de Laranjeiras, dois na frente do CT. Se fosse um navio que nos levasse pra Recife, eu era Leonardo DiCaprio, 485 Titanic. Mas se fosse um avião rumo à terra de Saddam, eu seria o Bin Laden pilotando um voo da TAM. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tch